Na tarde desta quarta-feira, por volta de 17 horas, pânico nas avenidas e na principal via de acesso à Foz do Iguaçu, a BR-277. Policiais militares do grupamento Choque do 14º BPM estavam em patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, nas proximidades da saída do bairro Jardim Jupira, quando avistaram dois automóveis em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada aos veículos e estes não obedeceram a ordem policial, empreendendo fuga em alta velocidade, tomando sentido a BR-277. Foi iniciado então um acompanhamento tático. Os condutores dos veículos em fuga jogavam os carros para cima das viaturas policiais, sendo então acionado o apoio de demais equipes da PM. Foram realizados alguns disparos de arma de fogo nos pneus dos veículos, porém, mesmo assim, os condutores continuaram em fuga em alta velocidade. Com um pneu estourado, o condutor acabou parando o veículo estragado nas proximidades da passarela da BR-277. Trata-se de um Ford Fiesta com placas da cidade de Lebon Regis, Santa Catarina. Foram localizadas várias caixas de cigarros contrabandeados e um rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia. O condutor e as mercadorias foram encaminhadas à Delegacia da Receita Federal. O segundo veículo, um Santana de cor branca, evadiu-se sem ser localizado pelos PMs. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.